CDs no centro, Jairo Records, Fábio CDs. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que marcam com sabor de saudade. E meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanto amor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Fui rico de amores e hoje estou tão só. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Me curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vem se avançando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que tava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito me perdoa, pelo amor de Deus. Simbora minha produtora estourada, K.A. Produções Digital Media. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos na chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Princesa, deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, em meus sonhos quero te ver. Princesa, musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo pra poder um pouco te ver.